sei que tens a minha vida em tuas mãos, moldando-me com tua perfeição. Chama-me para tua presença, guia-me com o teu. Seja teu nome, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Eis-me aqui.